de você. Mas meu nego tem malícia, não vou te negar. Me leva em teus braços pra onde quiser. Sua chave de cadeia pode apostar. Entrego de bandeja toda pra você. Você me adotar, tenho certeza que não vai me abandonar. Sou tua neném, quero ser tua neném. Menino, me bota no colo, me beija dos pés à cabeça. Nina, nina, neném, sou toda sua. Com carinho, se não vou chorar. Quero ser tua neném, menino, me beija dos pés. Sou toda sua, com carinho, se não vou chorar. Oh, oh, oh. Me sinto uma criança perto de você. Mas meu bem, tem malícia, não vou te negar. Leva em teus braços pra onde quiser. Sua chave de cadeia pode apostar. Me entrego de bandeja toda pra você. Você, amor, não me deixe chorar. Sou a fã que tal você me adotar. Tenho certeza que não vai me abandonar. Sou tua neném, quem sabe? Quero ser tua, menino. Me beija dos pés à cabeça. Nina, nina, neném, sou toda sua. Me dá banho, me perfuma com carinho, se não vou chorar. Quero ser tua, neném, menino. Me beija dos pés à cabeça. Nina, nina, neném, sou toda sua. Com carinho, se não vou chorar. Quero ser tua neném, menino. Me bota no colo, me beija dos pés à cabeça. Nina, nina, neném, sou toda sua.